bem-vindo ao nosso podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Esse aqui é nosso nono episódio, quase 3 meses de existência. Nós estamos aqui na casa do Andrea e da Cláudia. Cláudia. That's Andrea. Give a hi. Ele tá vindo aqui pra dar um... Fala em português. Ciao a tutti da Itália. Ele é da Itália, a gente tá aqui na casa dele. E hoje a gente vai falar sobre o evolucionismo. Não sobre o evolucionismo, mas como que a mídia trata o evolucionismo e como que existem alguns pesquisadores ou escritores sérios que acham que realmente tem uma visão bem sensata acerca do evolucionismo. Exatamente, então por isso que o Curtis vai falar mais do que eu, que ele tá mais por dentro da matéria do que eu tô. Ah, tá. Então é isso aí. Vamos começar. Essa música de fundo é do Novo Tom. Então, a gente mostrou aqui na casa do André, tava muito boa a comida. Feita pela esposa dele, André, esquece. Pela esposa Cláudia. Pela esposa Cláudia. E a gente tá aqui em Williamsburg, Virgínia. Então vamos começar nosso podcast. A gente lê um negócio, Cláudia? Tá. É o seguinte, no dia 26 de outubro desse ano, a revista Veja, ela publicou uma entrevista com um escritor de ficção científica chamado Ray Bradbury. É isso, né? Ray Bradbury, é isso aí mesmo. É isso aí, ele tem 85 anos. E eu achei bem interessante porque hoje em dia, quando a gente lê alguma coisa em alguma revista ou nos jornais que fala acerca do evolucionismo, eles tratam o evolucionismo como se fosse um fato, como se fosse uma coisa que tivesse completamente provada pela ciência. O que não é verdade, né? É isso aí, Cláudio. Calma aí, que eu tô tentando achar aqui o site do Ray Bradbury pra dar um background sobre ele aqui, ó. Deixa eu falar, quem que é ele, ó? Bom, ele fez vários livros de ficção. Ele é muito reconhecido. Bem reconhecido, né? Ó, ele fez mais de 500 trabalhos, pequenas histórias, novelas, plays, coisas de... script para televisão. É um dos caras mais criativos dos Estados Unidos, né? Então vamos voltar lá. Ele escreveu, inclusive, o livro parece mais famoso dele é o livro Fahrenheit 451 e As Crônicas Marcianas. Esse eu já li, já. Já leu? Eu acho que já. Tá. Então, vamos começar a comentar, então? A gente vai ler esse aqui, ó, pra quem quiser, um blog muito bom. Pra vocês quiserem ler o blog do Michelson Borges. Muita gente adventista no Brasil conhece ele. Trabalha na Casa Publicadora. Ele é o quê? Ele é jornalista, editor da Casa, é publicador e membro da Sociedade Criacionista Brasileira. Quem quiser, o blog dele é michelsonborges.blogspot.com. michelsonborges.blogspot.com. Isso aí, que a gente pegou essa matéria, essa ideia toda ouvindo o blog. Boa. Então vamos começar a ler. Olha, a gente vai ler uma parte da entrevista que a Veja fez com ele para vocês entenderem qual que é a ideia dele. Tá, o jornalista pergunta para ele... Faz a pergunta e eu respondo como se fosse ele. Tá, eu sou o entrevistador e o Matheus é o Ray. O Ray, hi. Eu até vou fazer um sotaque. Tá bom. Um de seus personagens diz que o erro da civilização foi ter dissociado ciência de religião. Por quê? Há anos frequento debates nas universidades sobre esse tema, e há sempre animosidade entre cientistas e religiosos. Isso tem de acabar. Algo nos criou. Podemos discutir que nome daremos a isso, universo, Deus, o que quer que seja, mas essa é uma discussão ridícula. O importante é assumirmos também nós um papel de criadores. Estamos em dívida com o universo pelo maravilhoso dom de vida. Então, essa pergunta aí que a gente percebeu, ele tá falando que o, no caso, o Ray, ele acredita que esse combate que a gente encontra hoje, esse combate que hoje a gente encontra no mundo entre ciência e religião, ele é contra esse combate, porque ele tá dizendo aqui que alguma coisa criou a gente. Ele tá falando, pode ter sido Deus da religião, pode ter sido o universo, a natureza, como acreditam os evolucionistas, mas alguma coisa criou. Exatamente. O homem tem que parar de ficar discutindo Uma discussão ridícula, essa, né? Essa discussão ridícula e começar a pensar um pouco melhor porque a gente tá devendo pra quem criou a gente. Exatamente, agora eu vou parar de fazer uma sopa. Tá, agora a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre o debate entre a biologia e os criacionistas? Eles deveriam parar de... Eles deveriam parar de discutir, desculpa. Pois nenhum dos dois lados tem provas. Deveríamos parar com essas brigas e compreender melhor uns aos outros. Gastar nossas energias de forma criativa para que possamos ir a Marte e de lá prosseguir para Alpha Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema. Devemos todos falar com uma só voz. Religião, arte e ciência devem ser uma coisa só. Eu gostei dessa parte final. Religião, arte e ciência devem ser uma coisa só. Eu achei uma da hora isso. Eu achei porque hoje em dia a gente encontra dois tipos de pessoas no meio científico. As pessoas, os evolucionistas, né, que eles criticam. É porque as pessoas... E tentam fazer parecer que o evolucionismo é uma coisa certa, tipo uma coisa científica. Uma coisa científica, isso aí. Tentam fazer parecer que o evolucionismo é uma coisa científica. E os criacionistas, que muitas vezes também atacam o evolucionismo, assim, de forma muito direta. Eu acho que tinha que ser uma coisa assim, nenhum dos dois lados tem prova. E tem que assumir isso, porque a mídia passa como se o evolucionismo fosse a coisa pro... A prova, entendeu? Fosse a coisa que realmente aconteceu. Mas não, e todo mundo sabe, as pessoas mais sensatas, que ninguém tem prova realmente do evolucionismo. Porque você precisa de tanta fé para acreditar no evolucionismo. Exatamente. Quanto você precisa para acreditar no criacionismo. O problema é que eles estereotiparam o criacionismo. O criacionismo foi estereotipado. Exatamente. Inclusive, eu acho que as pessoas não têm... As pessoas têm um problema com o criacionismo, né? Nem com não, o fato de alguém... Querer colocar não, ele na ciência. É verdade. Não, sabe o que é? Que você usa? Criacionista. Fala, aquele burro lá que não acredita em ciência, entendeu? Você pensa assim, não. A gente pensa criacionista, aquele crente. É por aí. Aquele crente. Eu achei interessante, eu acho que você lembra, quando saiu na... Quando a governadora do Rio de Janeiro, não sei se ela ainda é, a Rosinha Garotinho, e ela quis colocar religião, ela quis que ensinassem criacionismo na aula de religião. Uhum. E criou uma discussão. A mídia toda foi contra isso. Falou que criacionismo não devia ser ensinado nas escolas. Olha só, se ela tivesse falado que o criacionismo era para ser ensinado na aula de biologia, eu até ia entender a discussão. Porque todo mundo ia ficar falando, ah não, ensinar criacionismo na aula... Mas não, ela falou na aula de religião. Religião é pra ensinar essas coisas mesmo, eu acho, entendeu? Uhum. Ah, não sei. Eu acho que a mídia joga muito. Não, tipo assim, por certa parte, o criacionismo realmente está relacionado com a religião, entendeu? Não, porque lógico. Tá na Bíblia, entendeu? Só que é uma forma científica também. É uma forma científica. Agora você vê, ela quis colocar na aula de religião e a mídia foi tão contra como se tivesse na aula de ciências, uhum. Entendeu? Já que a mídia acredita que... A mídia fala o seguinte, criacionismo é religião, criacionismo é religião e evolucionismo é ciência. É ciência. Então a Rosinha só quis colocar no lugar certo, na aula de religião, só que eles foram contra do mesmo jeito. Só que isso é estranho, imagina, eu acho meio estranho esse negócio, porque assim, a pessoa ensina evolucionismo em biologia e criacionismo em religião. Por parte é uma boa, que a pessoa pode tomar sua própria decisão. É verdade. Apesar de que mesmo assim, você percebeu o estereótipo do negócio? Não, é verdade. A gente arruma com um rótulo. É pior que a Coca-Cola. É criacionismo, crente. Então vamos continuar lendo. É a sua vez, Cláudio. Não, peraí. Vou fazer um resumo. Aham. Uhum. Então, enquanto isso, eu vou falando alguma coisa aqui. Fala. Primeiro, eu quero agradecer ao pessoal. Pelo que tem ouvido. Agora a gente tá aqui nos Estados Unidos, então a nossa qualidade... Não tá tendo mais musiquinha, desculpem. Eu até queria colocar, mas não tem como colocar aqui no teu computador ainda. Mas em breve a gente vai ter, então não se preocupe. A gente vai com certeza colocar músicas. Not Safe Podcast Music. Que agora tem o Safe Podcast Music, que são as músicas que tem direitos legais de passar em podcast. Nossa, não tem direitos legais de passar em podcast. Também quero pedir pro pessoal mandar e-mails. Por favor, entrar no nosso blog, que é jovemadventista.blogspot.com. Pra entrar lá e deixar um comentário, pelo menos. E a gente, tipo assim, a gente não tem mais... A gente tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas estão vindo. São por volta de umas 30 pessoas, pelo que diz lá meu feedburner. Quero agradecer também a vocês, Apple users, Macintosh users, que estão vindo no meu blog. Que é isso aí, eu estou com vocês. Tá. Depois desse momento Apple da vida, eu vou terminar aqui, ó. É o seguinte, é um comentário feito aqui pelo Michelson, provavelmente. Ele tá falando o seguinte, quem entrevistou o Ray Bradbury foi um jornalista chamado Teixeira. Não sei o primeiro nome porque tá lá em cima, eu tô com preguiça. Tá. Foi Teixeira, calma aí. Foi o Jerônimo Teixeira. Jerônimo Teixeira que entrevistou. Ele tá falando assim, embora Teixeira ele tente polarizar a discussão entre a biologia e os criacionistas, no caso o Teixeira tá querendo só botar mais linha na fogueira, o Bradbury é bastante a resposta de Bradbury é bastante sensata e rara no meio científico. Nenhum dos lados, criacionismo e evolucionismo, tem provas. Não existe esse negócio de evolução ser ciência e criacionismo religião. Ambos seriam melhor abordados se admitisse tratar de cosmovisões filosóficas. Cosmovisão, o que é cosmovisão? Visão do mundo. Definição dicionária. É uma visão. É a visão que você tem do mundo. É o seguinte, o que ele está falando é basicamente isso. Criacionismo não é ciência, evolucionismo não é ciência. Os dois são filosofia. Ou religião. Religião deixa de ser uma filosofia. Ambos possuem argumentos que lhe conferem certa sustentação científica, embora seja evidente que o criacionismo tenha suas motivações religiosas, mas não são capazes de, em última instância, provar que Deus tenha ou não criado o universo e a vida. No fundo, trata-se de uma questão de fé. Dos dois, né? Foi o que você falou. Foi. Os dois precisam de fé. Os dois precisam de fé. Então, pra mim, o revolucionismo tem tanto religião quanto criacionismo. Então, eu achei que... Uou, que Ray Bradbury é um cara assim, um cara... É, não, aqui um dos fala, únicos ó, que tem, entendeu? Aqui, maturidade, sem dúvida, bem-vindo e necessário, entendeu? Fala que ele, ó, ele tem quanto? 80 anos, pelo jeito aqui? 85 anos. 85 anos? 85. Então, ele tem 85 anos. Exatamente, ele é um cara único. É tipo assim, eu não sei se ele é criacionista, religioso ou não, entendeu? Uh-huh. Mas ele aceita ele aceita a possibilidade, entendeu? Preciso olhar. Vai ler sobre esse também, então. Tá, e outro é. Eu odeio esse nome. Carl. É Karl Popper. Karl Popper. Ele é austríaco. Ele nasceu em 1902, então ele tem quase 100, tantos anos. Não, só que ele morreu em 94. Ele morreu em 94, então esquece. Então tem 92 anos. Não, 102 era anos. Era pra ele ter 103 anos. 100? Era pra ele ter 303, mas ele morreu com 92. Não, ele morreu com 92 anos, tá certo. Ele caracterizou-se pela abertura de espírito e pela recusa de diferenciar-se correntes dogmáticas e pensamentos de ação política, conservando sua liberdade intelectual. Outro cara maduro, ele não se filiou a nenhuma corrente de pensamento. Exatamente. Entendeu? Ele conservou a originalidade dele. O livro mais conhecido dele, né? A Lógica da Pesquisa Científica, escrito em 1934, na verdade. Tá. Aqui a gente vai ler umas partes dele que ele estava falando sobre o darwinismo, o evolucionismo. Ó, desejo dar agora algumas razões por que considero o darwinismo como metafísico e como... Metafísico e como um programa de pesquisa. É metafísico porque não se pode testar. Ó, não se pode testar. Ah. Alguém poderá pensar que isso seja possível. Ele parece afirmar que se algum planeta algum dia for encontrada vida que satisfaça as condições A, B e C, entrará em ação e um tempo produzirá uma rica variedade de formas distintas. O darwinismo, no entanto, não afirma nem isso. Suponhamos que seja encontrada vida em Marte consistindo exatamente de três espécies de bactéria com uma formação genética semelhante à de três espécies terrestres. O darwinismo é refutado de maneira nenhuma. Diremos que essas três espécies foram as únicas formas entre as muitas mutantes que estavam suficientemente bem ajustadas para sobreviver. E diremos a mesma coisa se houvesse apenas uma espécie, ou nenhuma. Portanto, o darwinismo na realidade não prediz a evolução da variedade, e por isso não pode realmente explicá-la. O melhor que pode fazer é predizer a evolução da variedade sob condições favoráveis, mas é praticamente impossível descrever em termos gerais o que são condições favoráveis, exceto pelo fato que em sua presença uma variedade de formas surgirá. O que ele está dizendo aqui, que ele está... Primeiro ele já fala alguma coisa. Darwinismo não é ciência. É o que a gente disse antes. É um programa metafísico ou pode ser um programa de pesquisa, alguma coisa que está sendo pesquisada. Ele, daí que tá falando que o darwinismo, ele parece dizer que se em algum dia, em algum planeta, surgir a certas condições A, B e C, vai surgir vida. Só que o darwinismo, ele não tem a capacidade de dizer quais condições são essas, ou mesmo que não tenha ou surja alguma coisa num planeta, parece impossível, o darwinismo nunca vai ser refutado, entendeu? Entretanto, a própria contribuição mais importante de Darwin para a teoria da evolução, sua teoria de seleção natural, é difícil de testar. Há alguns testes, até mesmo alguns testes experimentais. Em alguns dos casos, como do famoso fenômeno conhecido como melanismo industrial, podemos observar a seleção natural acontecendo diante de nossos próprios olhos, como aconteceu. Contudo, testes realmente rigorosos da teoria da seleção natural dificilmente ocorrerão. Pior ainda do que testes de teorias de outro modo comparável na física ou na química. Tá, o que ele tá dizendo é o seguinte, a teoria mais importante de Darwin, todo mundo sabe, é a seleção natural. Ele tá falando que é difícil testar. E ele citou até o que a gente consegue ver a seleção natural acontecendo hoje. Tipo, acontece em micro escala, vamos dizer. Tipo, bactérias. As bactérias elas se adaptam aos antibióticos mudam, pra ficar cada vez mais forte. Acho que eu não lembro onde foi. Acho que foi, eu tava assistindo algum documentário e ele estava falando sobre os cangurus do Havaí. São cangurus da Austrália. Que foram, eles são pro Havaí? Eles foram levados pro Havaí, não sei se foi para um zoológico e fugiram, não lembro. Eles foram levados pro Havaí e desenvolveram... Boa. Tá, comentário inútil, desculpa. E eles desenvolveram, eles viraram outra espécie, entendeu? Através de mutação, agora eles são uma espécie separada, entendeu? Uh-huh. Mas não deixaram de ser cangurus. Eles não viraram baleias. Nem saíram voando. O que ele tá... Então, foi o que ele disse. Você pode ver algumas pequenas mutações que ocorrem assim, entendeu? Uhum. Mas você nunca vai ver, é impossível testar alguma coisa, provar alguma coisa tipo o que Darwin propôs, né? Por exemplo, que os dinossauros, as aves de virar dinossauros, os negócios assim, entendeu? Não, tipo que assim, o darwinismo propõe hoje. A gente tá falando isso não pra criticar o darwinismo, né? Não, a gente apenas tá querendo comprovar que o criacionismo é uma ciência tão válida quanto o darwinismo. Ou provar também. Que nenhum dos dois é ciência. Os dois são fé. É, os dois são fé. Mas no caso do evolucionismo ser ciência, por que que o nosso não pode ser? É verdade. Entendeu? Que o evolucionismo é ciência, porque o criacionismo não pode ser. Até interessante. Na verdade, os dois são fé, como você disse. Os dois são fé. Tem um livro. É, porque. É o seguinte. Tem gente. Vários evolucionistas veem o criacionismo como algo que só quer criticar o evolucionismo, que não tem suas próprias teorias. Mas hoje você pode ver vários teóricos. É, criacionistas que tem teorias mesmo. Ó, pode entrar aqui no site que eu tô vendo aqui do lado como link, criacionismo.com.br. Eu já entrei lá, tem várias coisas legais também sobre isso. Tipo, aí até o Dr. Noah Neves, lá do colégio, ele tem ele tem uma teoria que é a teoria. Eu esqueci o nome da teoria dele, mas algo como não é evolução, a história, uma breve história da Terra. Ah, sei. Em que ele tenta explicar tudo que o evolucionismo explica. Só que num período curto de tempo, entendeu? É uma teoria, entendeu? É uma teoria. Eu achei muito interessante, ele fez uma palestra uma vez lá no colégio sobre isso e eu assisti, eu achei muito interessante a teoria. Ela vai assistir também? Acho que foi. Bom, então, só para o pessoal que quer procurar esses negócios aqui no Michelson Borges. Se por acaso alguém conhece Michelson Borges, eu vi isso aqui, agradece a ele. Então, ó, você entra no site do michelsonborges.blogspot.com. E é no arquivo de novembro, você vai achar esse do... Potter? Não, Potter. Não, o de novembro você vai achar... Não, esse é de novembro, volta lá, cara, sapão. Espera só um minutinho. O artigo de novembro vai estar Popper e o Darwinismo, e o artigo de dezembro, né? O de dezembro de 2005. Não, o outro de outubro, acho. O outro... Calma aí, sobe lá. Ou desce. O outro é de outubro, então é... Outubro vai ser do... Bradbury. Bradbury. Desculpem. Bom, então, é isso aí. Eu queria que ele lê um negócio, uma coisa interessante. Quer dizer, interessante não, é interessante pra falar. Desce aí, Dudu, não volta lá, esse mesmo. Isso aí, cara. O calendário bíblico. Tá, é o seguinte, é pra vocês verem a que ponto foi chegar a religião hoje. Exatamente, a gente tá lendo isso aqui porque isso aqui me assustou. Me assustou assim, não, eu achei... Me assustou realmente, tá bom. Não, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado, ó. O pior de tudo que recebeu o incentivo dos pastores, vamos ler, ó. o nome, agora isso aqui, o artigo é dezembro 11, 2005. Vamos aproveitar, já que hoje está falando sobre o site do Michelson Borges. É verdade, ó. A gente tá recomendando, viu? Se o Michelson Borges estiver assistindo, a gente... Ouvindo, né? A gente manda o nosso abraço pra ele. Fala que foi muito útil, apesar da gente nunca ter visto ele na vista. É, já vi ele, já. Tipo, mas a gente nunca conversou só com ele, então... Ah, mas certo ele vai conhecer, talvez. É, verdade. Acho sim, seu pai, meu pai. É, vai ver. Tá bom, é meio difícil, mas vamos ler aqui, ó, então. Obrigado, viu? Se alguém conhece Michelson Borges, fala pra ele ouvir isso aqui. Não fala. Tá bom, mas vamos ler aqui, ó. Calendário bíblico erótico. Um grupo de jovens protestantes... Obrigado. O André acabou de acender a luz pra gente aqui. Fala o jornal, o blog. Vai falando aí, cara. Pode, tá. Power. Sure. Valeu, só, a gente tá gravando. Tá bom. Tá, interrompendo, né? A gente voltou uma coisa aqui. Tá voltando aqui, desculpem, gente. É o calendário bíblico erótico. Um grupo de jovens protestantes alemães lançou um calendário de 2006 ilustrado com cenas eróticas de passagens da Bíblia. As 12 passagens... Tá, é 12 passagens, né? 12 meses. Voltando. Fala desde o começo. Tá. Desde o começo? Não. Um grupo de jovens protestantes alemães lançou um calendário de 2006 ilustrado com cenas eróticas e passagens da Bíblia. Olha isso, Cladison. A que ponto chegamos, né? As 12 passagens representadas mostram, entre outras coisas, uma Dalila de seios nus cortando o cabelo de Sansão e uma Eva nua oferecendo uma maçã. O grupo de Nuremberg disse que queria representar a Bíblia de uma maneira que fosse atraente para os jovens. Não, o que eu achei mais, assim, o cúmulo... É que a iniciativa teve apoio das autoridades religiosas locais, como o pastor, algum nome em alemão. Pastor Bernd Grasser. Responsável pela igreja de Nuremberg e o calendário que está sendo vendido. Então o pastor lá é o responsável por esses jovens. Agora, olha a citação dele. É maravilhoso quando adolescentes se comprometem até o último fio de cabelo com a Bíblia, diria de Jesus Grasser. É, até o último fio de cabelo. Vai. Assim como se compromete com a Playboy também. Por aí. Segundo Stefan West, de 32 anos, que fez as fotos do calendário, há um grande número de esculturas bíblicas simplesmente explodindo de erotismo. Vestindo ligas e meias calças, Annie Romer, de 21 anos, pousou como prostituta Raab. Queríamos representar a Bíblia de uma maneira que diferente e interessante para as pessoas jovens, disse ela à agência de notícias Reuters. De qualquer maneira, não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que você não possa se mostrar sem roupas, argumentou Annie. Tá. Eu acho que isso dispensa comentários. Tá bom, não vou falar mais nada. Não. É só pra vocês terem uma ideia de onde o mundo foi parar. Exatamente. Jesus tá voltando logo. Se vocês pensarem nisso. Nossa, comentário gigante. Tá. Bom, isso aí. Vamos... Ah, tá. É só parafraseando... parafraseando, não. É, usando, né? Roubando a frase de Boris Casoy e do post que eu acabei de ver aqui. Isso é uma vergonha. Pronto. Todo mundo sabe. Essa foi a nossa grande comentário sobre isso. Gente, sempre... Desculpa, pode deixar. E quem tinha falar agora, Claderson? Vamos ver quanto tempo deu lá, Claderson, já. Já deu 420 segundos. É. Então vocês já estão ouvindo a gente pra informar vocês a 427 segundos. Faz quase 428, 429, tá. Faz quase 8 minutos já. E a gente já falou demais pra vocês. Eu também acho. Eu acho que esse assunto hoje foi muito desgastante. É verdade, é um assunto que a gente teve que pensar demais pra falar, porque a gente sempre só fala besteira, então. Exatamente. Não, a gente não fala. A gente fala coisas sérias. A gente fala coisas sérias, é verdade. Vamos falar baixo, tá? A gente fala coisas sérias. É verdade. Bom, então... É isso aí. É isso aí, ó. Bom sábado pra vocês, um bom resto de semana. Depende do dia que você for ouvir. Eu quero pedir que, por favor, vocês mandem e-mail pra mateusic8@msn.com e para... Kleder.Pérez, com Z no final. É Kleder, com D, viu? @gmail.com. Isso aí, por favor, enviem e-mail. A gente tá esperando, a gente quer um feedback de vocês pra saber o que vocês acharam, tá bom? É verdade, porque de vez em quando a gente não acredita que vocês estão ouvindo. Exatamente. E é isso aí, então. Quero pedir que vocês, se vocês gostaram, pra recomendar pros amigos. A gente colocou isso aqui na comunidade do Orkut Adventistas. É, na comunidade Seventh Day Adventists no Orkut. E eu quero pedir que vocês também possam fazer propagandas aí pro pessoal, que isso aqui não é apenas um podcast. É o único podcast adventista não, brasileiro. Não, eu não sei se até agora é só o único. Tinha um outro só que tava no Yahoo, único. Que era da... Então é um do único que tá no iTunes. É do único que tá no iTunes. E eu quero pedir que isso aqui também é uma. É o nosso. É o meu meio de pelo menos tentar espalhar a mensagem. É verdade, é a nossa forma de testemunhar, já que a gente falou sobre testemunho nos três últimos podcasts. Nos três últimos, então essa aqui é a nossa forma de testemunhar pra vocês, tentar incentivar vocês a testemunhar. E se vocês têm gente que não são adventista também, manda eles ouvirem também. Sim, é verdade. Manda assim, de uma forma bem delicada. É, manda, não, peça. Peça, peça. Mostre pra eles ouvirem. Mostre, obrigue-os. Obrigue-os, force-os. Tá bom. Não, nós temos que ser cristãos. Exatamente. Se não force, vocês mostrem. Mostrem interesse com a salvação deles, sabia? É verdade, isso é importante. Então é isso aí, quero mandar um abraço. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pra galera do NASP. Galera, tô morrendo de saudade de vocês. De todo mundo aí. Também quero mandar um abraço pra vocês. E pra minha mãe. É, pros meus pais, eles não vão ouvir provavelmente. A minha mãe. Eu falei pra ela. E pro Sidão. É verdade, o Sidão, ele ouve sempre, né? Não sei se ele ouve sempre. Tá bom, mas a gente faz ele ouvir. Pra Anne. Pra Anne. Ah, pra Júlia, mas a galera do Nasco. É, mas elas não. E a Esther, a deusa. Não, tá bom, é verdade. E é isso aí então. Bom sábado pra vocês. Bom sábado. Fiquem com Deus. E aí, orem pelo sucesso do nosso podcast. É verdade. Tchau.